André Cedeiros. O Mural de Bora! Vini Pinturas, tamo junto! Vamos embora, vem! JC no Paredão! Louca da cabeça, pura tentação. Quer que eu enlouqueça, batendo o bumbum em cima do paredão, descendo, rebolando, vai quicando o rabetão. Rocadinha pirada, louca da cabeça, pura tentação. Quer que eu enlouqueça, batendo o bumbum em cima do paredão, descendo, rebolando, vai quicando o rabetão. Soca, soca, soca, soca, soca. Essa menina se empolga quando toca o paredão. Quica com o dedo na boquinha, fica toda molhadinha quando toca o brega funk, a pisadinha. Oh, soca, soca, soca, soca, soca. Essa menina se empolga quando toca o paredão. Quica com o dedo na boquinha, fica toda molhadinha quando toca o brega funk, a pisadinha. Vai! E essa música é do meu amigo Boca de Sergipe. Tá estourado, papai. Bora na pisadinha, negão. Louca da cabeça, o pura tentação. Quer que eu enlouqueça, batendo o bumbum em cima do paredão, descendo, rebolando, vai quicando o rabetão. Gatinha pirada, louca da cabeça, o pura tentação. Quer que eu enlouqueça, batendo o bumbum em cima do paredão, descendo, rebolando, vai quicando o rabetão. Oh, soca, soca, soca, soca, soca. Essa menina se empolga quando toca o pancadão. Oh, quica com o dedo na boquinha, fica toda molhadinha quando toca o brega funk, a pisadinha. Soca, soca, soca, soca, soca. Essa menina se empolga quando toca o paredão. Quica com o dedo na boquinha, fica toda molhadinha quando toca o brega funk, a pisadinha. Vai!